Fala, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos a mais um podcast de Mito, o grandioso episódio número 100. E olha, pessoal, quem está de volta aqui, depois de um mês de férias, Giovanni retornou ao de Mito. Eu não gosto de... Era pra aplaudir, desculpa, eu perdi o time. Seja bem-vindo, Giovanni, como é que está, meu querido, tudo bem? Estamos na luta. Também estou recebendo o meu companheiro que, como o nome e sobrenome dele é Leal, é o meu companheiro Leal, Gabriel Leal. Pô, mas tinha que rolar essa merda, essa piada do centro. Ah, eu achei... Ó, eu vou fazer... Eu acho que foi muito desleal da sua parte fazer essa piada. Vão todos tomar nos seus... Como é que você tá, Gabriel? Tudo bom? Passou bem a semana? Tudo certo, graças a Deus. Continuo 100%. Bom, estamos recebendo convidados muito bacanas, estamos recebendo um Machado. Maria, salve de novo. Estamos recebendo o Diogo. Salve, pessoal, beleza? Estamos recebendo o Thiago. Salve, galera, beleza? Estamos recebendo o Ivo. Fala, galera. Estamos recebendo o Felipe. E aí, galera? E o cara que não pode faltar em nenhum especial, Chupetinha. É isso aí. Bom, eu vou começar lembrando que hoje é um episódio muito especial. Marcamos a marca de 100 episódios. Em 31 de outubro de 2020, nós iniciamos esse projeto chamado de Mito. E comigo, com meu companheiro Giovanni, primeiramente, né? Naquela época eu ainda não conhecia o Gabriel, mas ainda não conhecia tão bem ainda, né? Porque, na verdade, a nosso primeiro encontro foi aonde, Giovanni? Lembra? Refresca a nossa memória. Guadalajara. Ah, não. esse foi o primeiro oficial. É, o primeiro oficial foi aonde? Antes do Guadalajara. Foi num evento de violência gratuita contra os coleguinhas. Muitos anos atrás. E onde que era isso aí, Giovanni? Num certo campo envolvendo armas de fogo. Nós conhecemos jogando paintball, né? Na época o Gabriel não tinha cabelo comprido ainda. E eu lembro que ainda... Não, peraí. Já que é pra cagar na cabeça dos coleguinhas hoje, relembrar os momentos. Naquela época, não é que o cara não tinha cabelo grande, naquela época o cara era um dedão. Eu era um belo do dedão. Sabe aquele filme lá dos Pequenos Espiões? Acho que é no 2. Não lembro agora se é o primeiro. Acho que não é. Sim, que tem os dedão, porra. Será que no primeiro? No primeiro, porra. Bom, anyway. Acho que todo mundo pegou a referência. É basicamente aquilo lá, entendeu? Nesse fatídico dia que eu dei um tiro no fiscal do jogo. É importante lembrar isso. Sim, nós vamos jogar paintball. E o Henrique deu um tiro no fiscal do jogo. Imagine, Ivo, a gente tava jogando paintball. Imagine matar o fiscal do jogo. Como que você imagina a sensação disso? Eu penso que seria icônico essa cena aí. O fato é que eles usam só um óculos, né? Podia deixar um carinho na testa ali. Não, mas aí... O detalhe é esse. Ele usava... tava só com a máscara ali, né? Porque provavelmente ele imaginou que ia ter algum maluco, né? E só que a máscara dele era tipo um bagulho... Tipo, todo mundo tinha uma máscara preta do cara. Era tipo, sei lá... Um verde-limão neon, assim, sabe? Um negócio assim pra diferenciar. O nosso querido host aqui viu um cara na frente, pô, assim, cobertor falou, não vou pensar duas vezes. Tal, no fiscal. Não. Headshot no fiscal, cara. Puta que pariu. Foi headshot mesmo? Foi na cabeça. Deu, ficou uma marquinha da bala na cabeça. Sério, cara, onde eu não vi isso, né? Marcelo, cara. Peço que a todos olhem o chat. Olhem o chat. Eu era aquele dedão ali, tá? Para os que me conhecem. Só. Eu era aquele dedão. O que você achou do Gabriel aí, Chupetinha? É sem palavras. O que você achou do Gabriel, Chupetinha? É muito feio. Maluco, velho! Maluco no nariz! E você, Felipe, o que você achou do Gabriel? Cara, eu vou te falar que eu achei um tanto quanto rústico pra escola. Realçar a qualidade da menina. Pra não falar outra coisa, ele é rústico, né, cara? Eu era adolescente, porra. Feio pra caralho. E você... Depender, mano. Realmente, muito feio mesmo. eu era feio mesmo. Não que melhorou muito, mas era feio mesmo. Inclusive, Inclusive, ele fez uma participação no filme do Predador. Aquela parte que o Schwarzenegger olha pro Alice. Nossa. Você é muito feio. Mas ele não fez também aquela participação especial lá no filme do Senhor dos Anéis, cara? Como é que é? O Sméagol, né, cara? Igualzinho, cara. Olha só tristeza, hein, Gabriel. Eu sei, pô. Eu era feliz caralho. Vai falar o quê, porra? Pô, tá tirando. Ah, mas comemos, né? Nessa época, quem que era bonita, né? Porra. Eu era. Ah, vai tomando teu cu. Eu também. Pô, teu cu, tá? Pô, esse cotonete de perna, pô, agora falar que era bonito, porra. Sou mais bonito hoje em dia, então, Gabriel, ou quando era mais novo? O que você acha? Sei, ela é merda. As namoradas eram cegas, mas segundo ela, você devia ser bonito. Mas vamos lá. A gente, depois de um tempo, né? O Giovanni me procurou. Ele disse que estava a fim de montar um projeto. E ele não sabia o que era, né? Eu lembro que você tinha mencionado uma palavra assim que você não queria se expor tanto, mas você queria montar alguma coisa, tipo, um projeto, alguma coisa audiovisual ali, mas tipo, que não pudesse expor tanto. Aí eu lembro, falei, cara, um podcast. Falei, pô, você gosta de conversar e tal? Pô, é uma boa, bom, é uma boa. E os primeiros episódios do Gimito eram só eu e Giovanni, né? E eu dou uma ênfase pro episódio de GTA V, que foi o episódio mais visualizado do Gimito, que até hoje lidera o ranking. Não sei por que esse episódio é tão assistido, mas o pessoal gostou. E o Giovanni, ele tinha umas opiniões concretas, né? Lembra, Giovanni, quando era só eu e você, como eram as conversas? Era uma coisa assim, mas eu e você... Era uma bagunça. Não, cara, era uma dinâmica completamente diferente, né? Porque assim, cara, eu aqui, beleza, a mesa aqui se conhece há bastante tempo, né? Mas, digamos que cada um no seu núcleo age de uma forma diferente. Então, quando tava só eu e o Rick, a gente não tinha tanta tirada, tipo, não era tão... Por muitas vezes não acabava sendo tão extremo em alguma coisa, assim. Então era bem diferente do que a gente faz hoje em dia. Quando nós criamos o primeiro episódio, nós não tínhamos nem ideia do nome do projeto. E aí ficou G de Giovanni e Mito de meu apelido de escola, né? Henri Mito. Era Henri Mito meu apelido de escola. Aí ficou G Mito. E você lembra por que a logo era uma caveira, Giovanni? Por causa da data próxima? Também. Mas era porque você gostava do Punisher. Cara, inclusive, pô, falando em Punisher, Dona Disney, podia dar uma cançãozinha, né, Dona Disney? Eu sei, tá bom, eu sei que, né, não é o público-alvo, mas, pô, podia dar uma moralzinha, né, Dona Disney? Não custa nada. O que você acha sobre isso, Diogo, fazer uma série do Justiceiro? Você que gosta bastante. Ah, eu já acho que eu já deixei minha opinião muito clara todas as vezes que eu participei. Não. É, porque. Cara, a opinião de Marvete, a gente. Sou sim, cara. Tudo bem. Eu não vou criar casa em cima, não. É só que, mano. Sou super porque é o mestre, tá? Não. Por mim, tinha acabado há muito tempo. É isso. Que isso, Giovanni? Deixa as palavras, ah, cara. Picaus. Posso ter isso? Cara, é aquela história, né? Essa turminha de hoje em dia, se não solta poderzinho, não tem capa. Ele já não é bom, já, né? Ele não é bom. É bom. É verdade. Bom, mas vamos lá. E primeiro episódio, a gente teve a oportunidade de ficar mais próximo, né? E num dos rolês eu conheci o Felipe e o Jubim, né? Que também foram nossos amigos aí. E, cara, Felipe, cara, como é que você conheceu o Gabriel e o Giovanni? Conta pra gente. Cara, eu posso só me sobrepor um pouquinho? Claro, claro. Aí o Felipe dá continuidade. Cara, eu não lembro como é que eu conheci o Felipe. Ah, não. Cara, eu fiquei ligeiramente ofendido aqui, tá? Eu lembro que isso foi na sexta série. Sétima série, alguma coisa assim. E aí eu lembro que... Pô, sei lá, em algum momento eu comecei a conversar com o cara, mas eu realmente não lembro como é que começou. Cara, o Giovanni, ele pode não lembrar, mas eu lembro do início da nossa história, entendeu? É algo que foi muito marcante, porque Giovanni, ele era aquele rapazinho que era sempre da dele, entendeu? Aquele potencial brilhante escondido atrás de uma cara fechada, entendeu? Aí tudo começou quando a gente tava, acho que na quinta, sexta série, assim, mais ou menos. E, cara, literalmente a gente começou. Eu conhecia o Otávio, que é um outro integrante que estudava com a gente na época, né? E o Otávio conheceu o Giovanni antes que eu e começou a zoar. E literalmente o Giovanni, eu conheci ele assim, zoando com a cara dele, entendeu? Tipo, aquelas brincadeirinhas de quinta série, negócio. Cacá, você. O Giovanni naquela época, que eu acho que perdura até hoje, né? Tinha um gosto meio peculiar pra música, digamos assim, um hino da União Soviética, uns negócios. O gosto peculiar se manteve, mas o âmbito do peculiar mudou. Veja bem, ele tem um gosto peculiar pra vida. Assim, a vida dele é um grande gosto peculiar. Desde sempre, ele é maluco desse jeito. E eu posso falar que é desde sempre que eu conheci essa bicha, desde sempre. Usou com a cara dele desde sempre. E ele não mudou porra nenhuma. Agora, assim, já o nosso querido Gabrielzinho, confesso que conheci ele faz, acho que uns 2, 3 anos, de uma vez que ele veio aqui em casa e tal, aí eu tratei ele super bem. Deu uma tigela de alumínio top. É que veja bem. Eu veja bem. A taria do estaleira e tal, e no final ele falou que eu servi ele com uma tigela de cachorro. Exatamente. Entendeu? Veja bem. Eu te conheço pessoalmente faz 2 anos, mas a gente já conversa pelo Discord faz um bom tempo já. Faz um bom tempo. Eu parei. Ele fazia as partidas online do... Cara, de Gart, que era... A primeira vez que eu conversei com vocês foi no Minecraft. Não esqueço. Foi no Minecraft, que o Giovanni falou, vamos jogar. Daí jogou 10 minutos e nunca mais jogou. É verdade. A gente, naquela época, era muito jogador de Minecraft, né? Pro player. Porra! De virar já tem um 360 no scope no Minecraft. Porra. Aí era o um negócio de explodir tudo e vazar embora, entendeu? Só causar o caos. Sem pudor algum. Ai, cara. Mas daí eu queria ressaltar que eu fiquei profundamente ofendido que eu tratei o senhor Gabriel e deu cerveja. Os melhores dos costumes, prataria, porcelana. Porra. O cara veio querendo falar que era tigela de cachorro. Aquele prato transparente da Nippon Shop não é prataria, porra. Caralho, respeito, porra. Ué, nem parecia aqueles pratos marronzinhos lá, porra. Porra. Marronzinho não, desculpa. Âmbar. Amber. Babacos, né? Deus, né? Pumber. Mas e foi assim que tudo começou, né? Legal, cara. É isso de tudo. Minecraft unindo vidas. Eu nunca joguei Minecraft na minha vida. Eu acho que preciso começar a jogar esse jogo, mas alguma vez, pelo menos, pra ver como é. Tu tem uma cara que come cheetos e joga Minecraft? Não. Eu tava jogando Hi-Fi Rush, né? Aquele que lançou da Microsoft. Achei bem divertido, mas não. Não jogo Minecraft, não. Mas assim... É que eu esqueço que você é milionário. Puta, eu acho que eu tenho que reler os braços. Sou milionário. Você tem uma adega. Não é verdade? Mas eu vou prosseguir aqui, antes a gente vai começar a falar um pouco do Ivo, que foi o nosso primeiro convidado, que a gente trouxe o Edmito, mas eu quero dar uma ressalva aos nossos números aqui também, porque a gente, do nosso histórico geral aqui, estou olhando, a gente tem 54,% do público do Edmito é masculino e 41,% do público do Edmito é mulher. E não especificado, que aí, né, entraria o pessoal que é trans e tudo mais, né? Que aí subdivide em vários grupos, 3,7%. O nosso público feminino... Por conta de mim. Mas assim, eu queria dizer que houve uma ressalva muito grande do público feminino do Edmito. E o nosso público é entre 26, 23 e 34 anos, a grande maioria. Né? E tem um público também de 35 a 44 que escuta a gente. Tem um público de 3% de 45 a 59 que escuta a gente, né? Mais de 60, não tem ninguém que escuta a gente, então... E as crianças? As crianças estão representando 19% da nossa audiência, né? Mas eu diria que eu diria assim, entre 0 a 17 anos. Eu acho que deve ser a piazada de 17 aí, que deve escutar a gente. Mas temos a liderança do Spotify, né? Não, perdão, temos a liderança primeiramente do Amazon Music, sendo... O Amazon Music a gente é mais escutado na Amazon do que propriamente no Spotify. Isso é uma coisa bem curiosa. E nós temos audiência fora também do Brasil, também. Até por conta de collab e tudo mais que a gente fez durante os anos. Mas eu e Giovanni tínhamos, como comentei anteriormente, nós dois éramos... colocava um tema na mesa e nós dois conversávamos. Até que um dia o Ivo me falou assim pra mim: cara, vamos gravar um dia e tudo mais. Pô, tenho vontade de participar. E eu lembro que quando eu falei pro Giovanni, o Giovanni até ficou meio assim, porque o Giovanni falou: eu não entendo nada de investimento, né? Tipo, não sei nada. Como é que vai trazer? Tipo, eu não vou ter nada a contribuir. Eu falei: não vou agregar em nada, né? Não vou conseguir agregar em nada. E no fim a gente trouxe, cara, e foi alguma coisa meio mágica, assim, me abriu os olhos pra um novo mercado que poderia estar vivendo, que se chama MesaCast, né? Que é o formato de entrevista. E lembra desse podcast, Ivo? Lembro sim, Pia. Bem doido, eu fiz num... Lembro que você me passou o link ali, pô, pra ver com o fonezinho de ouvido, a gente falou bastante, cara, foi uma hora e pouco. Eu não sei o tamanho dos outros podcasts, né, mas foi bem bacana. Eu falei desde poupança, a fundo imobiliário, ação, tesouro, talvez até cripto na época. Bastante coisa pra falar, foi bem bacana. Experiência nova com pesca. Foi uma experiência, pra nós também foi uma experiência totalmente nova. Passou um tempo, o Machado também se interessou, e o Machado participou de um podcast, e ele trouxe o seu professor também de arqueologia. Você lembra desse podcast, Machado? Sim, grande André. Grande André. Conversava recorrente, né, de maneira recorrente com ele aí, quase toda semana, foi muito boa. Sim, sim. E eu lembro da fadídica história dele de contar lá da onça, e que ele passou, ele pegou... O desodorante espirrou na onça, assim, pra ela foi embora e tal, cara. E eu lembro das histórias dele. Foi um podcast, assim, muito bacana, muito marcante também. Passou um tempo, a gente conheceu um podcast chamado Galaxy... Acho que era Galaxy One Podcast. Isso, Diogo? Era Galaxy One o nome. Era Galaxy One, não era Galaxy Podcast. Era Galaxy e, One. Cara, esse eu posso falar que foi um dos... Como é que fala? Um dos maiores efeitos borboletas que a gente teve aqui. Esse não é o maior. Porque, cara, eu vou até cortar o host aí, não sei o que ele pretende na apresentação, mas assim, eu me lembro que na época, tipo, um dia a gente tava lá vendo o que a gente ia gravar e tal, aí veio que falou, mandou mensagem: tem um pessoal de um podcast que quer gravar com a gente. Vamos lá, né, tal. Mas, tipo assim, sem contexto, só chegou e falou: vamos lá. A gente foi e tal. E tipo, pô, tava legal a gravação, só que assim, a gente não tinha combinado. Eu pelo menos, não me lembro da gente ter combinado algo muito específico pro programa e tal. Daí eu lembro que eu falei por acaso, né? Falei, pô, eu queria, né? Eu tinha vontade de experimentar como que era jogar RPG de mesa. Nunca tinha. Né, nunca, eu nunca tinha tido um contato muito grande. Nunca tinha encontrado, conhecido ninguém que jogasse, então não. Não tinha a mínima ideia de como é que funcionava e tal. Aí os caras falaram, não. E a gente tava querendo achar alguém que quisesse jogar também, que fosse botar a mesa pra rodar. Pô, vamos lá então. Foi tipo bagulho do nada, assim. Só aconteceu. Foi exatamente. Ele tomou até hoje. Eu lembro que o Thiago, ele chegou pra mim e falou: mano, eu tava falando no Instagram com o podcast e tal, de mito, eles falaram que a gente tava vendo de gravar junto. Eu falei: Thiago, como assim, mano? A gente nem sabia que era, né? Thiago falou: não, pô, vai ser da hora. Eu falei: beleza, vamos lá. A gente gravou, mano, a gente ficou batendo um papo, sei lá, umas 2 horas e meia, trocando ideia. E eu lembro que foi muito da hora. E foi, tipo, e eu e o Thiago, a gente se conhece desde sempre, né? Exato. E aí a gente, pô... Mano, sempre queria jogar RPG, sempre, mas sempre, nunca tinha gente pra jogar. E aí, nesse dia que a gente começou a alinhar ali os pontos, né? A gente gravou a nossa primeira campanha com o pessoal, e depois veio virar a Tribe RPG, né? Veio um outro podcast desse projeto aí. Chupetinha, você já jogou RPG de mesa? Sabe o que é? Não! Caraca. Chupetinha jogando RPG. Cara, o Chupetinha seria um ótimo personagem de RPG de mesa, cara. Jogou não, cara. RPG de mesa é um jogo incrível, Chupetinha. É uma parada que é uma coisa incrível, assim. Que eu lembro que eu era o Trustum, um elfo. Que só fazia burrada no jogo, né, Giovanni? Título real, Tantos não, puta que pariu, cara. Não, é. Deve ter animação disso daí, né? Eu fiz depois e... Teve muitas coisas daqui que foram legais. Teve a campanha do Faroeste também, que foi bem marcante. Nossa, teve um monte de campanha que foram legais. Teve The Lost World também, que botar com animação lá no Jimito também, que foi uma campanha também muito legal. Bauer, personagem também bem marcante também. Pô, bons tempos da Tribe, né? Pô, era legal pra caramba. Não, com certeza. Deixa eu me ajeitar um pouquinho que a gente vai voltar. Ah, isso que eu ia falar, pô. Tá na hora de você voltar pra mesa, pô. Pra gente jogar qualquer dia junto. Sim, com certeza. Mas eu tô puxando aqui. A gente teve... Agora começar a falar um pouco das histórias do Jimito. Ainda o Gabriel ainda não tinha entrado em cena ainda. Nós tivemos... Nossa primeira... a primeira situação que eu e o Giovanni passamos um pouco... Não digo que foi constrangida, né? Mas a primeira situação que a gente teve que saber lidar foi com aquele menino do rap, né, Giovanni? Foi... Eu acho que, assim, dá pra gente dizer que foi o nosso primeiro desafio com a produção de conteúdo, propriamente dito, porque... cara, eu falo que, assim, a gente tem a sorte que, pô, todo mundo... Cara, a grande maioria, realmente, assim, tipo, não tô nem exagerando, sabe? Tipo, vou botar uns... Cara, 90% das pessoas que participaram com a gente, cara, foi um negócio assim, show de bola, um negócio que, não, a gente não precisou se esforçar pra fazer o negócio render. Não, tipo, a gente só sentou, conversou e, pô, no final das contas ficou um programa legal. Mas tiveram alguns ali, e, cara, foi bucha. E esse foi o primeiro. Chegou um ponto, acho que foi a primeira vez que a gente, tipo, obviamente, né, a gente... Grava a distância e tal, mas acho que se a gente estivesse juntos, a gente ia sempre olhar e falar, pô, deu por hoje, né? Já tá. Acho que tá legal já. Que realmente, cara, a gente tentou, martelou e não saiu. O menino não falava nada, o menino ficava assim, grava no celular e depois eu gravo minha voz e edito no celular. É isso aí. E não fala, ficava daquele jeito e falava, Giovanni, como é que nós vamos extrair essa entrevista? Vai durar 10 minutos, cara, precisamos. Ah, a gente, e pior que assim, não é que tipo, o moleque tava prepotente, acho que ele nunca passou por aquilo, né? Nada, provavelmente pelo que eu senti, assim, porque foi a primeira vez que o cara tava podendo falar sobre o que ele fazia pra alguém, né? Tipo, não é, sei lá, pro primo dele, tipo, alguma coisa assim, sabe? Só que, cara, a gente tentava, bolava o negócio pra tentar, vir uma resposta do cara que a gente consiga desenvolver. E, cara, não rolava. Como é que você faz isso aqui? Daí eu falo, sim. Não. Legal. É, cara, chegava um ponto que eu comecei a conversar com o Henrique durante o programa, porque... Nossa, eu lembro que a gente começou a conversar entre nós mesmo, porque não tinha o que falar com o cara ficava... Ponto já era. Eu acho que 47 minutos, pelo que eu tô vendo aqui na entrevista, foi muito... Cara, foi 47 suado. Suado, cara, suado. Mas... Avançou... das almas, cara, e uma coisa que eu nunca... Que eu não... esse aí até foi off-topics, né? Porque eu não costumo deixar primeiro convidado sair da call pra daí eu sair, né? E eu lembro que, eu fiquei uns minutinhos ali, né? E, cara, o moleque não saía da call, mas ele ficava em silêncio, né? Cara, tava complicado. E aí, ficou nós dois em silêncio. Eu falei, cara, eu acho que eu vou sair aqui, tá? Porque senão ia ficar os dois lá, ninguém ia falar nada. E sim. Falar, cara. Foi uma entrevista... Foi um desafio pra nós dois, né? Foi um comunicador que foi na maneira de tratar o convidado, de como que a gente faz a coisa acontecer e tudo. E acreditem, a gente não sabia o que estava por vir pela frente, porque a gente teve muitas entrevistas que a gente teve que passar por muitas coisas, como vocês vão... Que eu tô pegando em ordem cronológica, né? Vai avançando um pouquinho mais pra frente, nós tivemos o primeiro bola fora meu aqui, que é esse, o Gabriel e o Giovanni podem me atacar pedra, que foi com o Cego. Nossa, a primeira vez com o cego. A primeira vez. A gente entrevistou dois cegos aqui. E os dois cegos eu dei bola fora, porque o Gabriel. Bola fora. A mesma bola fora. Igual. Você está vendo aquela luz vermelha no canto superior esquerdo? O segundo falou: é, pra mim vai ficar meio difícil, Henrique. Cara, como você acredita? Tá louco, hein, cara? Eu ri tanto, porque o cara entrou da brincadeira, por isso que eu gostei dele, ele entrou na brincadeira. Não, e ele quase participou do isso ainda vai ser episódio viu, de Matheus Portão. Foi tão foda que ele quase viu. Não, ele falou, não, eu tô vendo que tem uma coisa que você tem uma. Tô vendo que tem um borrão diferente, que ele falou assim, alguma coisa assim, que ele disse assim. Na hora que desligou, eu falei, agora vi que sumiu uma coisa aqui, vai, então gravou. Cê vê, cara, você vê que o cara é tão bom que ele quase fez o cego voltar em chora, né? Cara, pastor, milagreiro esse. Cara, o pior é que ele tem esse segundo cego que a gente vai falar mais pra frente, mas o primeiro, o nome dele, acho que se não me falha a memória, era Lucas. É, eu não me lembro o nome dele de cabeça agora, me falha era Lucas. Ele tinha uma história de vida também bem impactante. Eu lembro que foi também um tema é história de vida, né? Ele contou a história de vida dele, também uma história de superação. E foi nesse fatídico dia, né, que eu dei esse bola fora. Mas avançando um pouquinho mais pra frente, nós tivemos a estreia do Leal, né? No Jimito. E se lembra com quem que foi a estreia, Gabriel? Quem que foi a estreia? Sua estreia. Não o seu podcast. Tá. Não, meu. Foi com o Faustão. Foi com o Faustão, com o nosso querido Erivelton. E aí, Erivelton, como é que tá a chupetinha? Tá sumido, cara. Sumido? Tá sumindo. Tá autêntico. a gente sabe o que vem depois dessas férias eternas, hein? Partida RH. Partida da missão. Partida RH. Tô ferrado. Mas assim, também marcou a estreia do Gabriel, foi uma estreia bem bacana, bem interessante, que fez com que entrasse mais uma, aí ficou os três mosqueteiros, né, no podcast. O Gabriel fazia a função cômica, o Giovanni era o cara mais, que tinha as opiniões mais sensatas, né, e eu era o host atrapalhado, que se embananava todo nesse podcast. E aí começou... Porque qual que é a melhor coisa desse podcast, Gabriel, pra você? Qual que é a melhor coisa? Zoar com a tua cara. Não é zoar com a minha cara. Não, tem uma coisa melhor que isso. As histórias. As histórias. Fizemos ao longo do... Ao contrário de um caralho. O bom é zoar com a cara dele sobre o seu relacionamento que ele teve. Isso vai ficar bom mesmo. Não, a melhor é boa história. Pessoal, desculpa interromper, mas acho que, assim, o negócio que eu percebi ali é que... Eu até meio que discordo do Henrique nessa questão que o Giovanni, com as decisões mais sensatas ali... É sensato. É que entre três retardados, um se exalta, tipo, um é melhor, sabe? Então, é bom. Mas realmente, a gente tem histórias marcantes nesse podcast que a gente não infelizmente, algumas a gente vai viver pra contar eternamente, felizmente, né? Não, algumas até que a gente se divertiu, né, cara? Não vai dizer que todas foram um desastre completo, né? Não, em todas eu me diverti, não sei você, todas eu ri muito. Machado, cara. Machado, qual que foi o podcast que você mais se divertiu de todos? Olha, rapaz, foram tantos, né? Mas eu vou dar... Pra dar um destaque aí pro último que eu participei, que foi do Avatar, né? Que a gente fez aí uma análise crítica, algumas análises críticas, né? Vários pontos de vista apresentados do filme. Esse filme ele trouxe um impacto muito grande. Eu assisti três vezes, inclusive assisti mais uma vez depois do episódio que a gente gravou. E, assim, por eu ter gostado bastante do filme, eu me senti, assim, muito contemplado em ter participado com vocês. Mas, assim, o mais significativo para mim, com certeza, foi ter feito e participado de um episódio com meu professor, da PR, e também com meu avô. Acho que esses episódios eles não nem se apagam para mim, porque o meu avô ele tem uma história assim, muito complexa, muito cheio de detalhes. Inclusive, estou fazendo esse resgate agora junto dele, com uma entrevista. Inclusive, fiz semana passada, mas foi uma entrevista... É transcrito, então eu gravei, né, e depois transcrevi com o trabalho da faculdade. Então, eu tô nesse processo ainda, né, de tentar compreender alguns detalhes que aí ele não revelou para mim. Eu tenho que fazer várias perguntas, vários questionamentos em seguida e tudo mais. Então, mesmo com aquela entrevista, tem muita coisa que eu ainda estou descobrindo sobre a história. Então, aquilo me despertou também para tentar compreender um pouco mais. No sentido de compreender, no sentido de tentar entender não só sobre a vida dele, mas também de outras pessoas que conviveram junto dele. É muito importante, né? Esses foram os episódios mais significativos. Que bacana, que legal, Machado. Realmente, esse episódio do Com Seu Professor, esse vai ser inesquecível, entrou para a Bíblia dos podcasts, esse podcast com o professor Alex. E continuando aqui a nossa ordem, a gente teve, né, aí tivemos o podcast The Widget, que o Gabriel fez questão também de me zoar com o cego, né, que foi bem recente, assim, esse fato, que eu lembro que ele, a menina lá era a Vitória, ele fez questão de abrir a tela do computador dele e ficar mostrando foto de cego, isso eu me lembro até hoje, falei, filha da mãe, cara, isso eu não esquece o bullying que ele fez comigo. Aí nós tivemos o Nerd Sertanejo, foi legal também, né, que teve música sertaneja nesse podcast. Aí nós tivemos a Monarquia, que esse foi a ideia do seu Ivo, de fazer um podcast pra falar como seria o Brasil governado por reis. Que esse foi um podcast que foi meio maluco também, né? Que teve controvérsia também. Lembra do nosso amigo lá? Cara, foi bem louco isso daí mesmo, cara. Porque, assim, eu tenho opinião formada a respeito disso. Só que eu explanei ela e recebi muitos contrapontos. Foi um debate bem bacana, cara. Até não tava lembrado desse. Bom relembrá-lo. Pois é, esse podcast deu uma controvérsia, depois teve gente que concordou, teve gente que discordou. Claro, foi apresentado um ponto de vista ali e tudo mais, né? E nós tivemos o primeiro especial de Natal com o nosso... Foi o dia que a gente conheceu o Chupetinha. Lembra desse, Natal, desse especial de Natal, Chupetinha? É você, cara! Oi! Ai. Eu não aguentava nem falar. Chupetinha tava transtornado. Transtornado, cara. E eu lembro que esse episódio foi bem marcante, assim, que o Erivelton tava lá também, participou, foi bem divertido. E eu lembro também do Zoação, cara, que saudade de assistir o Zoação, do Camargo também, que faz trabalho voluntário comigo toda segunda-feira. Lembra do Camargo, Chupetinha? Tem contato com ele? Não. Não, Camargo. Não fui, tinha coisa boa ainda. Mas por assim. Corte rápido é Tramontina, cara. Vamos lá. A gente abriu o ano de 2022 falando de terapias alternativas. E logo depois veio o podcast de Harry Potter, que esse deu o que falar, né, Giovanni? Esse Giovanni foi... nasceu o demônio dentro do Giovanni. Eu não retiro uma palavra do que eu disse. Até hoje. Eu falei, tem que ter um podcast de quadribol pra vir alguém que estende de quadribol pra explicar quadribol pro Giovanni, que ele não cumpriu. Fala sobre isso, porque não faz sentido. Tem. Ô, Giovanni. Pô, desculpa, mas quadribol é incrível, pô. Ah, você, o cara que acabou de falar que Punisher é ruim, a gente não... Não, exato. Por isso, a galera tá pedindo alguém que saiba jogar, entendeu? Não. Inclusive, eu tenho aqui o livro Quadribol Através dos Séculos, pô. Eu ia comprar esse livro pra ele de presente de aniversário, só que eu fui na livraria de Curitiba, não tinha. Eu ia comprar ele de presente pra ele. Bom livro, tá? Bom livro. Já li algumas vezes. Giovanni. É o esporte, né? É o melhor esporte que tem. Cara, que seco. Eu vou mandar pra você, Giovanni, um vídeo de umas pessoas praticando lá em São Paulo, onde eu vi. Cometer um crime de ódio, né? Não. Aquela cena... De nego com um pedaço de pau amarrado, fita crepe na perna, é um negócio triste. Não, eu tô falando do quadribol, mas do quadribol do Harry Potter, tá? Calma lá. Eu tô falando de todos abertos. Ainda mais o de verdade. O de verdade é... Cara, o Henrique falou, não, é que tem campeonato brasileiro de quadribol. Cara, vai tomar no cu. Se você joga essa porra, por favor, vai pro crack, é melhor. Eu tô te dando essa dica. Os caras vêm falar, não, porque no mundo do Harry Potter, of Sportsman. Cara, eu preferia que o Harry Potter fosse, sei lá, fazer batalha de rima contra outro cara lá, que pra mim ia ser muito melhor. Esse negócio. Viu, Giovanni? Cara, mas olha, me desculpa, mas sou obrigado a concordar que quadribol é um jogo sensacional. E, cara, eu acho que eu tenho uma teoria do porquê que o Giovanni não gosta tanto. Mas é porque, cara, eu assisti um jogo de quadribol. Eu ainda consigo ver mais emoção do que num jogo do São Paulo, cara. quadribol nem existe, irmão. Mas não existe. Mas tem Aí é fácil se assim, de. Pô, desculpa, o jogo de São Paulo é. É que a América é muito. Como é que eu posso dizer? A régua tava embaixo, né? Distante uma da outra, assim, né? Tipo, quadribol é muito bom. O jogo de São Paulo, tipo. Nem tanto, assim. Tá melhorando. Fica... Lógico, né? Mas quadribol ainda sai ganhando nessa métrica. Viu quadribol, é diretor lá no estúdio. Ah, caraca. Essa lógica temporal não tá muito certa mesmo, né? Através do espelho. Ah, Harry Potter foi lançado aqui em 2001? 2001. O projeto começou em 99, mas o filme, primeiro filme oficial foi lançado em 2001. Mas... Sabe que você não... Vai ter um episódiozinho esse ano só de quadribol, só pra ver o que, que vai dar, só pra crescer o... Tem que ter um episódio de quadribol e tem outra discussão também que é levar no Digimon, que é, Digimon é melhor que Pokémon, né? Que o Giovanni diz, né? O que, que você acha, Felipe? Digimon é melhor que Pokémon? Cara, me desculpa falar, mas Digimon nunca vai superar Pokémon. Tá certo que o Ash tá lá há 50 anos, que tem 13 anos, mas mesmo assim ainda eu considero o Pokémon muito melhor que Digimon, até porque Pokémon fez muito mais parte da minha infância, né? Do que Pokémon, junto com Dragon Ball ali. Cara... Era na época da TV Globo. Vai ter esse podcast também aí, pra debater isso daí. Cara, é que o negócio é debatível porque... Uma coisa que, assim, a gente tem que dar o braço a torcer pro Pokémon, porque isso é verdade, sim. Pô. Cara, o Pokémon, desde a primeira temporada até a última... É o mesmo desenho. Óbvio que ele decai de qualidade com o tempo, igual a tudo, né? Porque, pô, depois que ele tá na 15ª temporada, começa a faltar ideia, normal. Então, já o Digimon não, o Digimon ele começa de um jeito e depois vira do outro. Aí depois já muda o mundo do Digimon, daí já muda o próprio Digimon, daí as crianças viram o Digimon, daí voltam pra aquele primeiro. Então o Digimon ele não tem uma constância, né? Ele tem muito altos e baixos, né? Então, assim, eu até entendo quando a galera fala que não gosta. Agora, quando a gente for falar em profundidade de história, aí não. Aí o cara tá botando a carroça na frente dos cavalos. Mas vai ter um podcast pra gente debater isso daí, né? Pra aprofundar essa ideia. Mas aí a gente teve o tempo de escola com o nosso querido Bruno, teve o podcast com o professor Paulo Camargo sobre a Segunda Guerra, teve decoração de festa, esse podcast foi divertido, né? Foi bom. Foi um negócio foi legal. Que até me surpreendi, porque eu não tava esperando que... Foi um papinho pra você render tanto e rendeu pouco, cara. E aí o próximo episódio aí vai ter muito o que falar. Aí até o Ivo preparou, o Ivo vai dar risada agora, né? Que o Ivo também sabe quem é a pessoa, né? Teve o nosso Marcas e Patentes, episódio 40. O fatídico episódio. Nossa. Eu só quero fazer um ressalve. Antes de falar desse episódio, que tem uma outra situação também que foi engraçada. Não tem outra situação. Não. Que assim, antes do Gabriel, né? Quando começou o ano. Tipo, eu lembro que quando a gente jogava lá RPG, tudo, tava começando a namorar. E, né, e aí tudo mais, né? Pô, você vai tomar no cu tão grande, cara, daquele dia. Eu mandei mensagem pro Giovanni. Sabe que eu tô segurando vela pro rosto, cara? Nossa. Puta que pariu, meu irmão. Olha seus olhos. A gente viu. Caraca, a gente presenciando o rosto dando uma cantada ao vivo. Ao vivo. Tá convidada, tá? Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe. Não, faz no pessoal que é melhor, porque é ridículo, pô. No meio da gravação, um assunto sério. Nossa, mas eu tô vendo aqui suas stories. Esse olho é dessa cor mesmo, assim, parece filtro, né? Claramente essa branca. Pô, ela vai escutar isso aí. Cara, olha, se me permite. Não, vai cortar. Eu vi esse podcast, eu achei ela uma pessoa muito gentil, eu acho que até um pouco de exagero da parte do Gabriel. Vi os stories assim com o Henrique, achei ela uma pessoa muito gentil, uma pessoa de bom coração, entendeu? Sim, eu não tô falando que é uma pessoa de bom coração. Nada além disso. E tem uma moça de calma? Mas vamos prosseguindo aqui, a gente teve... Vamos prosseguindo aqui, a gente teve um podcast de pets também, que foi bem legal. Que a... Lembra que a menina pistolou também no começo lá, Gabriel? Ela pistolou? Não lembro essa porra, não. Não lembra? Lembra que a menina... Eu acho que o Giovanni demorou pra entrar e a menina... Pô, vocês vão começar? Ah, nossa, lembro. Porque eu quase mandei ela tomar no cu, mas eu falei... Quarto, lembro também. Pô, o cara também já tava... Eu lembro aquele dia, ela também tava complicado segurar a menina. A menina tava estressada aquele dia lá. Mas, prosseguindo aqui, tivemos o podcast de... Também de Senhor dos Anéis, que foi legal. Durou 2 horas e 23. Esse foi um filme de versão estendida do bom pra caralho. O cara manjava pra cacete. Teve no Animes e Desenhos que a gente conheceu uma pessoa muito especial nesse podcast. Alguém lembra quem era? Meninos Diogo e Thiago também participaram desse. Alguém lembra quem era essa pessoa? Eu tô esperando a Gabriel responder. Fala pro Gabriel, quem era a pessoa especial que a gente conheceu no Animes e Desenhos? Vocês me fodem, né, cara? Eu sou um homem com nome, cara. A Vanessa, gente, a Vanessa, a nossa, a que jogou com vocês, a RPG, lembram dela? Pô. Esqueceram da menina? Porra, Roxo, mas você é bom pra criar situação merda, hein? Vai tudo. Porra, eu falei, quem que a gente conhece? Já teve umas três já no bagulho? Cara, caralho. Pô, cara, uma memória, cara, se a gente conheceu. Cara, lá tem que falar. Não, eu lembro, claro, eu lembro, né? Nunca, né? Porra. Mas já enfrentei. Mais pra frente vai ter do nosso mascote também, hein? Ah, não. Vai ter também. É, não. Ai, ó. Não. Vamos lá. E Chupetinha, me fala uma coisa. Quem que você entrevistou? Quem que foi o convidado mais doido que vocês receberam lá no Zoação? É, que foi assim, tipo, o papo mais maluco que vocês tiveram no Zoação. Pô, não sei o que aconteceu no carro, cara. Eu tenho dor. Oxi, mais louco foi um policial que foi lá. Agita! Eu tô imaginando os caras. O Chapetinho no PM na minha MM. Atenção, então. Não falei nada aqui. Vai ser frio. Podia falar da van, né? Podia falar da van, da Tia. Cara, a tia gorda fechou. Aquele dia não rolou. É. Mas prosseguindo mais pra frente aqui, a gente teve o podcast com o Papaléguas, que o Gabriel conheceu essa semana lá no restaurante, né, gente boa. Aí tivemos um dia que esse Chupetinha vai lembrar, que foi o bailinho do Gimito. Ah, e o baile do Gimito, o Gabriel não participou e terminou, os meninos da Tribe, lembra, terminou em pancadaria, né, Giovanni? Terminou em pancadaria. Testemunhado, brigaram, não estão aqui, né? Só é. Melhor de falar. Mas eu quero saber uma pergunta. Eu quero perguntar pro Diogo e pro Thiago: o homem deve pagar quanto pra mulher ou não? Cara, depois. Mas eu acho que não vale a pena reabrir essa discussão. Eu acho que não vale a pena. Não vale a pena. Cara, pena que eu não tava nesse dia, cara. Que você, e você, Felipe? O homem deve pagar quanto pra mulher ou não? Cara, aí você me colocou numa saída. Acho que ele está do lado da esposa. É que é assim, entendeu? Se a gente for levar de inspiração uma polêmica até recente, até de certos artistas que não vale a pena citar nomes, a gente toma como verdade que deve ser dividido, mas dependendo da ocasião, eu acho que deve sim um homem pagar. Da sua boca é pra mulher, mas não sendo generalizado isso, eu não tenho nada contra a mulher pagar o jantar pro homem, entendeu? Inclusive, eu ficaria até feliz. Concordo. Já, daqui a pouco ele já ouve. Tapando a orelha. Ah, viu que foi? Pagar a conta da mulher é o quanto você tem vontade de comer. Entenda-se o que você quiser. É o quanto você vontade de comer. Bom, ué, tem mais algum entendimento com essa frase? Que isso, não, pô, ué. Não é bem isso, não, Gabriel. Não, mas eu entendo quando você tá com vontade literalmente de comer algo, uma pizza, uma lasanha, um hambúrguer. Primeiro, o sentido gastronômico, pô. Você tem vontade de comer, você paga, literal. Veja bem, Henrique, você sempre tem vontade no sentido bíblico, você é diferente de nós, eu sei que... Sentido bíblico, porra. Que páreo. Caralho. Ah, mas tá. Mas eu devo ressaltar o que aconteceu nesse episódio. A gente teve uma ideia de fazer um episódio. Como a gente só ia ter um especial, a gente ia setor especial só no final do ano, a gente decidiu fazer um episódio especial. E a gente chamou de Baile do Gimito. E aí no final cada um tinha que cantar uma música ao vivo. Eu cantei Avril Lavigne, não sei se vocês lembram desse fadídico dia também. Graças a Deus. Se tivesse, você me zoar, né, cara? Você... Graças a Deus que eu dei pra você, mano, pra outro cantar, imagine esse. Aí, foi levantada uma questão, eu tava contando uma história. A menina interrompeu a minha história, acho que eu tava contando como é que eu conheci uma atriz pornô na balada, alguma coisa. Você falou que como quase comeu a Maru Carmo. Não, cara, você não tá contando essa história. Aí eu tava contando a história, a menina interrompeu e falou assim pra mim, não, por que você não pagou pra ela e tal? Aí o Rafael, não, mas homem não deve pagar pra mulher. Aí começou uma briga, era generalizada no que o Rafael, ele não é, tipo, ele é um pouco mais agressivo que eu, sabe? Ele é mais grosso na ignorância, sabe? Ele não é assim, pô, eu chego assim, converso, passo a mão na cabeça, eu troco uma ideia, enfio o dedo no teu cu. Ele não, ele já chega, arranca a tua cueca e enfia o dedo no teu cu, daí ele já arregaça com você. Ele é um azarilo. O que é mais verdade, digamos. Você lembra desse dia, Diogo? Mano, lembro. Lembro bem. Esse dia foi complicado, cara. E você, Thiago? Bom aquele dia, velho. Queria, mano, de novo um rei com. Mano, é assim. E eu tenho. A melhor coisa. Gente... sacanagem, eu faço isso. Sem avisar, achamos dois. Sem avisar. Hoje, fala assim pra um, hoje nós vamos falar da importância do homem pagar pra mulher, beleza. Daí pro outro. Hoje vamos falar o absurdo, hoje vamos falar sobre o absurdo de só a mulher, só o homem tem que pagar. Daí chega na hora, pessoal, vamos ter uma discussão aqui de dois lados, colocamos duas pessoas de opinião diferente lá no canal do Tom, meu pai da outra. Elas não sabem o que é cada um e vão conversar. Porra, eu saio da sala e boto gravata, foda-se. Deixa eu falar. Te matem, pô. Se eu chegar e não tiver alguém, o PM ter entrado na sala, tá valendo. Encontra a Maru Carve, depois você bota uma foto dela aí também. Pra ficar claro que a gente tá falando. Sobre quem a gente tá falando. A mulher falou, paga alguma coisa pra gente, sei lá, não lembro qual que foi a frase que ela falou. E ela também falou, por que que você não pagou? O Henrique foi questionado do porquê ele não pagou uma bebida pra atriz pornô. Olha a cara do menino. Ó, olha a cara do menino. Que pariu. Olha a cara dele. Agora a cara dele. Olha a cara da mulher. Cadê? Deixa eu pegar aqui a foto. Pode deixar que eu tô fazendo aqui o esquema do podcast. Eu vou botando aqui as imagens. Cara... é óbvio por que ela pediu pro cara comprar a bebida pra ela. Cara, não, assim, não tem dúvida nenhuma do porquê. E aí ela vai questionar por quê. Porque, cara, olha lá, pô. Olha a porra. Cara, essa mulher. Ah, ela tava interessada. Eita, cuidado. Agora, mas eu quero saber uma coisa. O Chupetinha pagaria? Coisa, cara. Com certeza. Eu quero uma hora com você. Os outros 57 minutos que joga caixa. Tem nada, cara. É duas sentadas. Pariu. Cara, eu não esqueço até hoje o dia que eu vi ela naquela balada e tava com aquele cara lá, careca, que anda com ela lá na... É o marido. Só flow. É o marido, sério. É, você é, sabe então, né? Pra saber, você ia ficar falando e ainda comer teu cu. Só pra você saber. Só pra você saber. Ou ele ia gravar você comendo ela. Ah. Então tá aí no canal desses vídeos. Essa carinha. Mito. É o nome dele. Já tá lá na bio. Ai, gente. Ei, Mito. Só abre o vídeo e tá lá. Olha o orgulho pra família, porra. Essa carinha. Só aquela tartaruguinha. Essa tartaruguinha. Mas vamos lá, vamos prosseguir aqui. Fala, o Machado quer falar uma coisa, fala lá, Machado. Defenda o seu menino, Machado. Defenda, quer ver o Machado? Não, o Henrique é. Henrique é foda. O Henrique pegaria três pornô total, completamente. Fala lá, Machado. Pô, eu ia pedir a licença pra ele ir da Zênia, pô. Vai que ele, todo mundo entrou na polêmica, eu queria entrar. Não, sobre essa questão de pagar a conta ou não, eu queria dizer que eu não entendo como uma obrigação. Eu acho que a parte de você pagar ou não a conta é uma coisa muito particular e é, no final das contas, que você sente, né? Naquele momento, é o mais adequado a ser feito. E não quiser fazer, beleza. Quando mágico, já. O motivo para tanta polêmica assim, né, por parte de algumas pessoas, mas, assim, é, eu ia dizer, tá registrado. Ah, vou para tratamento com machado, tipo, é um negócio que assim, você fala, pô, vou fazer um negócio, e sei lá, quero fazer um agrado, né, tal, e, tipo, depende do, de pra quem é também. Negócios, cara, porra, no meio da balada, com uma aleatória, com uma completa random, aí... Não, não é isso, né? Mas aí também. É aquela história. Daí também é cada um com seu cada qual também. Eu não vou ficar aqui. Depende do chiquinho da noite, né, Júnior? Exatamente. É, pois é que é até em relação às coisas. Esse. No final do ano passado, tinha convidado uma amiga minha pra ir junto, falou comigo no museu. Como eu tinha convidado, eu pensei, eu já conheço ela há muito tempo. Mas não, vendo? Já tudo, né? Então, eu convidei ela. Fui. Nossa, até os ingressos, eu acabei pagando. Então, no final das contas, estava por uma gente leva, porque eu tenho uma afeição muito grande por ela. Então, quero de poder denunciar isso. Tá? Não, mas não é uma coisa que eu faria para qualquer pessoa. Especialmente uma pessoa que eu não conheço. Foi um momento muito específico que eu tive vontade de poder fazer aquilo. Não faria em uma situação completamente aleatória. Tá? Um momento também registrado. Sim, com certeza. Eu vejo assim, depende da situação. Eu tive uma situação que, por exemplo, eu levei uma menina quando tava, fiquei solteiro novamente, né? Que aí os meninos sabem dessa história, que eu levei um menino numa certa pizzaria aqui de São José, que a gente já foi duas vezes, chamado Viniguti, né? Pico menina... também, ninguém vai fazer propaganda de graça aqui, não. Se pagar um rodízio pra nós, o rodízio... O rodízio tá de bom tamanho. E a menina comeu duas fatias de pizza, aí nesse caso, quase deu vontade de falar, você vai pagar essa porra aí. Aquele dia deu vontade de falar, não, não dava vontade de pagar um rodízio. Mas eu concordo com a visão do Machado. Eu acho assim que... São questões, tem que olhar, assim, a questão do contexto. Eu acho que o que o Felipe falou é válido ali também. Tem que olhar e não tem nada de errado uma mulher pagar para um homem também. Eu acho que, cara, se você tem uma... Se a pessoa tem uma mulher, às vezes... tô bom, posso pagar para você, já fez tanta gentileza por mim? Beleza, não tem problema nenhum. Não vejo isso como um símbolo de masculinidade frágil, nem nada disso nesse sentido. Prosseguindo aqui, nós tivemos nosso podcast de direito, que teve muito delay. Vocês lembram aquele dia que a advogada deu uns delayzão no microfone dela? Tivemos guerra na Ucrânia, que esse podcast a gente perdeu a gravação. E aí eu consegui um professor de história de Santa Catarina, professor José Corman, e foi um podcast épico também, que esse caso só fui eu que entrevistei ele. E aí eu gravei os depoimentos do Giovanni, do Gabriel, foi muito legal de montar. Nós tivemos o podcast de Harry Potter, também mais um, que esse também foi, esse foi legal também. Tivemos o podcast de investimentos, 57, que o Gabriel perguntou se o gestor da XP se deixava pó. Perguntei, não. Ele falou, o meu filme referência é o Lobo da Wall Street, pra entrar no mercado financeiro. Eu falei, então você cheira pó também? Eu falei, pô. Garoto, essa caneta, vende qualquer coisa. Faz um favor aí, escreve seu nome naquele guardanapo pra mim. Eu não tenho uma caneta. É isso aí, oferta e demanda, amigão. Viu o que eu falei? Ele tá criando a necessidade. Vocês têm que fazer eles quererem comprar as ações. Tem que convencê-los, entendeu? O que tem? Ele falou, não, veja bem e tal. É a parte dos investimentos. Vocês tentando se explicar. Eu falei, não, tranquilo, cada um só vai dar qual, pô. Mas tem a Margot Robbie, pelo menos? Falei, não tem. Tá bom. E... Opa! Beleza, pessoal, infelizmente eu vou ter que sair aqui, meu, porque eu vou ter que acordar amanhã, cara, 5 horas, trabalhar, estudar e tal, e pra não ficar tarde pra mim, eu vou ter que ir daqui, beleza? Boa noite, Diogo, fica com Deus, obrigado por ter participado. Cara, obrigado. Foi mal, tinha que sair aqui na metade, aqui, mas valeu, sucesso pra vocês aí. Muito obrigado, meu querido, obrigado mesmo, de coração. Tchau. Até uma próxima, obrigado. E esse podcast também foi bem bacana, foi um amigo do professor... Jorge, lembra do professor Jorge, Ivo? Opa, lembro sim, cara. Professor Jorge, da faculdade. Ele me descolou dois gestores da X. Sim, altos aprendizados. E o Ivo tava nesse dia, né, Ivo? Tava. E foi um podcast também bem incrível, né? E, cara, foi bem bacana que aquele podcast também ensinou bastante coisa sobre investimentos. Você investe, Felipe? Cara, fora o mundo pico. É, só que eu sou uma pessoa um tanto quanto conservadora, sabe? Eu gosto de investir em algumas coisas que dão mais segurança e dão um retorno a longo prazo, entendeu? Estilo americanas, assim, tá? Brincadeiras na parte ali. E sports bet. Não, cuidando do planejo de andamento, mas cara, eles vão ficar muito conservadores. Até uma coisa que me chamou muita atenção é, cara, que esse podcast que vocês comentaram da professora em investimentos e tal, não tive a oportunidade de ver, mas o que eu imagino é, tipo, o Gabriel Leal perguntando pro Jorge Luiz Prado, o diretor da XP, tipo, se ele cheira pó, entendeu? Exatamente. E é da índole do Gabrielzinho. Sim, e não que eu cheire pó. Da minha ainda não gera pó, mas deve perguntar só. Nada por obrigação, né? Nada por obrigação, pô. Mas, cara, eu sempre opto pelo mais conservador, digamos assim. Depois nós tivemos aqui o Mark de Paragamers, que a gente trouxe o nosso primeiro coach aqui pro podcast, que ele deu depois do Civilization 5, lembra que ele deu pra gente o joguinho no final lá? É, esse também foi um coach legal, esse episódio foi bacana. A gente ganhou o joguinho no final, não podemos reclamar. Né? Coach. Nós tivemos o futebol aí com o Boteco do Coxa também, que foi um podcast bem bacana. Esse também. Nunca vi tantas pessoas que sonham alto. Imita o Casa Grande aí, Gabriel. Não, cara. Pô, só acaba comigo, cara. Fala que tu é um lazarento, cara. Pô, eu quebro o clima de um jeito bom. Tu chega e morado, cara. Eu tô aqui tranquilo. Tá bom, tá entre amigos. Tá bom. Bom, tivemos o podcast sobre Deus também, que eu fui até... Essa foi uma pastora que morava em Palmital e veio pra São José. Eu fui até ela entrevistar ela. Eu lembro que um dia eu falei pros meninos irem, eles não puderam. Fui eu, levei todos os meus equipamentos pra entrevistar ela. Foi o primeiro podcast que eu entrevistei pessoalmente a pessoa. Foi, tipo, gravação no mesmo âmbito, né? E foi uma conversa bem bacana. Tivemos o podcast de Recursos Humanos, foi legal também. Já veio a nossa amiga e tal, aqui a gente falou sobre trabalho. Tivemos o Lontrax também, bacana. Tivemos o podcast Stranger Things, né? O Gabriel ama a série aí. Tivemos design gráfico. Esse episódio de design gráfico foi um episódio que eu tive um co-host diferente, que o Ivo foi meu co-host, que o Gabriel e o Giovanni não puderam participar, e o Ivo me ajudou a entrevistar, né? O nosso querido Felipe, né? O Felipe lá na empresa. Foi bem bacana também. Temos de faculdades também, foi épico, né? A gente falou sobre coisas da faculdade. Teve o podcast de Nuca. Que a gente recebeu o nosso querido campeão brasileiro de sinuca, né? Que contou uma história de vida incrível, né? Não sei se vocês lembram. Maior que Baianinha. Maior que o Baianinho e o nosso querido Noel, cara. Pô, o cara representou. E o Gabriel tá fazendo graça de novo. Olha o que o Gabriel tá fazendo. Colocou eu de produtor de tela, mas é um... Tá do canto, sei lá, né? Mas enfim. Esse aqui é galã. Olha aqui, ó. Olha que... Olha essa... No estilo Calvin Klein, entendeu? Eu acho que ele ainda tem uma carreira gigante pela frente, só ainda não descobriu. O que você acha, Chupetinha? Bichona. Puta que pariu. Puta, pra esses lados não tem igual, cara. E você, Machado, o que você acha? Só faltou um vídeo da Patela, cara. A Patelona. Da Patela, claro. A parte da Patela. Mostrei ela hoje, pô, menino. Poxa. Que olha minha patela. Oh, desculpa, apareceu meu pinto na foto. É assim, acontece, né? Você bota a foto da patela, aparece o pinto. Viu? Pô, de canto, né? Mas deixa eu prosseguir aqui pra... Que ainda a gente tem mais alguns. Teve episódio de psicologia. Tivemos episódio com a banda de... Com as paletes, que o pessoal que não... Que a banda de rock ali que a gente entrevistou. Os caras já estavam 16 horas dentro da cal, bebendo. Maior loucuragem esse podcast. E eles pediram pra gente ligar com as câmeras. A gente tem que gravar com as câmeras ligado. Flamengo. E aí tivemos um podcast. Ah, mas a música foi legal no final. Pô, gostaram. Ah, os caras são. Pô, os caras mandam bem. Tivemos os livros de romance, que aí foi o episódio. Foi o episódio que eu contei pela primeira vez em alto e de som, bom som, toda a minha história do meu relacionamento. Que esse também entrou pra história. Ah, é. Pela primeira vez nas câmeras, né? É, não, mas assim, desde o começo ao fim foi a primeira vez, eu acho que, do podcast, né? Ele é vez, ué. Caraca. Eu acho que é a foto, não. Cara. É a foto. Eu não sou fotogênico, cara. É a câmera, pô. É a câmera, pô. A câmera engana. Cara, a câmera só tira foto, ela não melhora. Não, engraçado que eu nem tinha postado a foto, o Gabriel já tava com a foto e já tava postando em grupo, cara. Acho que, caralho, que menino. Ué, você botou no story do WhatsApp, seu viado? Não, botei, mas, pô, veja, mano. Em tantos segundos, o cara já tava com a foto, já falou, caraca, o cara é mister pra fazer a figurinha, cara. Cara, pra zoar o cara dos outros tem que ser rápido, senão perde a piada. Verdade. Então, tivemos aí também Red Dead Redemption, um especial de 2 anos. História do Brasil, que foi muito legal também. Aí nós tivemos o podcast de God of War, também foi muito legal esse podcast. Aí, pessoal, agora, hoje é a oportunidade de vocês, ó. O argentino tá na cal aí, ó. Giovanni, Gabriel, aí se quiserem deixar, né? Lembra. Não, da Copa é muita dor. Copa é muita dor. Copa do mundo. Copa é muita dor. O coração ainda tá cicatrizando. Tá bom. Tivemos os podcasts da Copa. Aí nós tivemos música com o nosso querido Gabriel Série, lá de Blues, foi legal. Isso foi show de bola. Foi um alívio. O especial de Natal foi bem legal. O Gabriel ganhou uma vassoura do Harry Potter. O Giovanni ganhou a pizza do host, né? Ah, e falar nisso, vocês esqueceram de falar a melhor história, né, até agora, da Uber, né? É que essa história já ficou no meu coração e eu não vou mais zoar você. É que a gente tem que tomar cuidado, porque senão daqui a pouco vai começar a banalizar a história. Sim, aí. Mas vamos lá. Agora, não, mas é que tem a nova. Não é que você... Eu... É a nova, que nova? Não, é que você me falou um negócio. Bom dia. Né, que eu tô sendo... Agora eu tô com a mina e tal, que eu tô... Já vendo... Vai virar sério e tal. É, numa parada vai virar mais sério. Eu falei, porra, eu falei, caralho, gostei sim, pô. Eu falei, pô, já deve estar o quê? Uns 3, 4 meses já? Pô, já tá pensando nisso, é foda. Que amanhã nós vamos ter nosso segundo encontro. Eu falei, pô, não, peraí. Segundo encontro, não. Segundo encontro, você tá pensando em duas coisas. Essa, muito importante, e também Uber. Você pensa duas coisas. Isso e Uber. Duas coisas você pensa na tua vida. Uber e buceta. Essa é a cabeça do rosto. Que isso, cara? Não pensa mais, é. Não. Nossa. Porra. Uber e buceta. Duas coisas que você mais ama. Não, eu não amo Uber, não, cara. Foi uma vez, aconteceu sem querer. Uma mulher no Uber. Foi sem querer. Ó, pô, Uber. Opa, desculpa, eu queria te convidar pra entrar. Ainda bem que te convidei pra dar na minha casa, minha bem que eu comprei uma pizza, veio no seu que você não passou fácil. Oi, tio, fale lá, Felipe. Fala, Felipe. Desculpa cortar aí, não, mas é que perguntou se a Uber queria uma pizza ali, né, e tal. Tá na brisa. Pô, um climas aí. É, me desculpa se eu joguei você no meu sofá de quatro e te comi, me desculpa. Você fez sem querer. Me desculpa, que eu abri o meu zíper. Coloquei o meu membro pra fora e de comer. Puta que pariu. Nada, assim. Agora a última foi totalmente sem querer. Totalmente sem querer, exatamente. Não tive culpa de nada. Não. Ô, Daniel Alves, tudo bom? Mas vamos lá. Muito pesada. Essa foi pesada, não é pra tanto pesada. Assim também, que foi com consentimento. Mas, vamos. Pô, mas foi. Foi um acidente com consentimento. Exatamente. Foi um acidente. Acidente. Mas vamos lá. Abrimos o ano falando do Pelé, né? Que foi uma coisa muito trágica que aconteceu no fim do ano passado. Tivemos um podcast com design gráfico com a Pamela, que também foi bem bacana. Pô, tem umas artes incríveis. Tivemos um podcast de Avatar também. Recebemos a Bruna, falamos bastante. Nós entrevistamos o segundo cego, eu e o Gabriel, né? O Manuel também. Cego que pô, deu um show aqui pra gente de música e tudo mais. Exatamente. História do Brasil, a segunda parte dele, né? E aí tem o último, que é antes de sair o episódio 100, que foi o episódio com a nossa Miss São José. Você quer contar esse, Gabriel? Que esse foi você que fez a bola fora. Não, é que... Só pra você entender o que aconteceu. No começo, ela falou, só deixa eu trocar meu áudio pro notebook. Quando ela falou isso, eu já entendi que, caralho, esse áudio está aberto. Eu falei, tranquilo. Só que após eu falar minhas asneiras, ela abriu a câmera. Eu abri a câmera, começamos a conversar. Ela queria mostrar uma foto no negócio do anime, que eu falei com o negócio do anime. Ela foi mostrar, eu falei, é que minha mãe tá aqui do lado. Eu falei, ai caralho, ela tá ouvindo tudo que eu tô falando? Ela tá aqui rindo. Eu falei, peço desculpa, dona senhora, não queria agredi-la com tais palavras. Falei, só merda, sacaneou o Henrique. É, eu lembro que esse. É, ela filmou a mãe dela olhando assim, fez assim pra você com a mão, assim, tipo. Assim, né? Tipo, oi, moleque retardado, falando com a minha filha de 18 anos, essa barbaridade. Ai, caralho. Opa, cadê? Mas essa missa foi legal, né, cara? Eu gostei da missa. Eu acho que a missa foi bem, assim. Gente fina, a missa foi bacana. Ela não foi, ela não deu a de blogueirinha, assim, tipo, foi bacana. Foi interessante, assim, com a gente. E aí chegamos hoje ao episódio número 100, para relembrar todos esses feitos do podcast, né? Eu não sei se faltou alguma história para contar, mas acho que a gente fez um remember de tudo. Teve a Ah, é. creche do Henrique, teve a Uber, teve os cegos, teve as duas creches do Henrique, Qual teve a mãe dos que vai ser a segunda dois. creche? Qual que é a segunda creche? Eu não sei qual que é a segunda creche. Qual Ah, você que é? sabe qual é, você não precisa mentir. Qual que é a segunda creche? Não, eu não Sabe, cara, eu não vou falar porque eu sei que você sabe. Não, não sei, não, cara. Pior que não sei o que você tá falando. Eu tenho uma só. Tem uma só. Você vem Uma por aqui semana. uma Uma por por semana. semana, né? Ah, mas enfim. Vamos Henrique, pro momento. nosso Danilo Gentili come todo mundo que vem no podcast. Que isso? Nossa, olha só, eu não queria falar pra vocês, né? Mas agora vai chegar o momento que o nosso querido Gabriel vai fazer a vinheta. Passa lá, Gabriel. Beleza, deixa eu trazer o fone mais pra perto aqui. Essa lapela foi o melhor investimento que eu fiz. Melhor que o fone do iPhone aí, que é 10 mil reais, né, host? Que você gosta tanto de reclamar do iPhone, cara? O iPhone é Ficou uma merda! Não é Uma uma merda, não merda, é uma irmão. merda. É uma merda É que custa banho. 20 mil reais. Uma merda. Uma merda, cara. Um amigo meu lá, por favor, bota aqui o QR Code pra ver se tá tudo certo. Cara, não tá batendo, não. Eu falei, pô, você pagou dois mil, 4 mil reais nessa merda pra não ler QR Code. Você tá de sacanagem com a minha cara. Eu falo que é uma merda. É uma merda. Merda, pô. Você tem que comprar três adaptadores, três camisinhas pra E o funcionar um qual? fone. Teu iPhone lê QR Code? Faz com certeza. Ah, Cara, merda. faz qualquer coisa, cara. Esses dias, até contar o episódio, hein, que meu primo pediu. Ele falou, Matheus, me ajuda aqui a medir essa mesa aqui, né? Tô sem treino. Preciso saber o tamanho dela. Eu peguei e fiz o serviço, deu 1,20 m. Tudo Isso certo. aqui também é Tem também muita faz. opção, cara. Também faz. Tem muita coisa boa, cara. Porra, usou, pô, pagou 7 mil reais num negócio com uma trena de Trena resolve, cara. 5,99 teria resolvido. Não, Ele, mas tem que eu tenho ter uma a trena trena. boa ali de R$ 40, nunca me deixou na mão. Só não consigo fazer ligação com ela e postar pra Mas aí ele computador. Bom, pergunta pra o você, todo iPhone mundo usa depois de uma uma hora e trena meia também não ou não? dá. É, depois de uma hora e meia não dá, verdade. Não, mas também depende da vida útil, né, cara? O iPhone você Ah, consegue não, é claro, várias pô, é coisas, uma. né? A Agora, vida útil do iPhone é entre. vou abrir o meu aplicativo, putz, depois de 50 minutos de travamento, ele abriu o aplicativo. É, a vida útil do iPhone é entre 3 e 4 horas após o primeiro uso. Daí já começa a ficar meio ruim. O Samsung não ia nem funcionar, porque ele estava travado ainda rodando o aplicativo. A Samsung é foda, pô. Eu não tô falando. Eu falar que eu ia falar uma merda. Aí você não tá entendendo. Aí você tá. É a mesma coisa que o cara chegar pra você falar, você quer no pé ou na mão? Exatamente. Eu tô falando. Eu estou dizendo que o iPhone é uma merda. Eu tô falando que o Samsung também é bom. Eu prefiro o Huawei, porra, aqui, ó. Huawei, porra. Nunca me deixou na mão. Paguei aqui mil reais no meu Xiaomi uns 4 anos atrás e o bichinho tá top, hein? Ensinar chinês é uma maravilha, cara. A bênção do Senhor Jesus, porra. Tá, deixa eu fazer aqui, deixa eu só aqui, tá? Cadê? Tá no áudio? Olha só, Gabriel, hoje deu uma entonação bonita aí, cara, no momento capcioso. E, bom, antes de só prosseguir, eu só tenho uma última coisa pra falar. As evoluções também de edição, que também passaram agora, nós temos a inteligência artificial do podcast. E eu lembro que quando a gente começou a editar, eu malmente sabia editar áudio e fui fazendo do meu jeito, né? E o Gimito sempre se concretizou com uma música, tema de cada episódio, depois uma sonorização, alguns memes no meio do episódio. E cada vez mais a gente está se aperfeiçoando para trazer a melhor qualidade auditiva para todo mundo. Mas falando agora da pergunta, a verdade da pergunta é bem simples, né? Eu não preparei nada de especial, uma pergunta capciosa realmente, de fato. Mas eu vou começar com você, Giovanni. Depois, se algum convidado quiser responder, fique à vontade. O que é o Gimito para você? O que é o Gimito para mim? O Gimito para mim é uma reunião de grandes amigos. Bosta. Caraca, ninguém me fala, mano. Não, retiro o que eu disse. Retiro o que eu disse. Pra mim, o instrumento é o lugar de zoar os coleguinhas. Sem responsabilidade, né? Pô, achei que você ia dar uma resposta profunda. O Smith é um projeto da minha vida que eu trabalhei muito. E, pô, achei que você ia dar uma resposta assim, não. Mas tudo bem. Gabriel, Léo, o que é o Smith pra você? O cara, o Smith pra mim é um desestressante, na real. O dia a dia é sempre corrido, trabalho, estudo, sempre tudo. E quando eu chego aqui, eu posso falar, posso conversar com outras pessoas, né? Quando posso falar merda, eu falo merda. Quando posso fazer outra pessoa rir. É um negócio que me faz bem, sabe? Tipo, sair um pouco daquela minha rotina diária de, pô, casa, trabalho, casa, estudar, tomar um banho e dormir, sabe? Aquele negócio que todo mundo faz. E de vez em quando você quer, pô, sair um pouco disso. Então, Dimitri, isso é bom pra mim, cara. Por isso que o Dimitri, pra mim, a definição é um desestressante. No caso, é um remedinho que eu tomo ali umas duas vezes na semana. Eu concordo com o Gabriel, pra mim é uma terapia, digamos, a minha terapia, a segunda terapia, né? Eu faço terapia também, então eu digo que é a minha segunda terapia. E eu gosto bastante de gravar, é um projeto que eu criei mais amor, é um projeto que eu criei muito amor, de trazer convidados. Os meninos sabem que eu gosto sempre de trazer animações, eu amo fazer isso, tipo, é uma parada que é meu hobby, me dá prazer, tipo, fazer tudo isso. E, cara, tomara a Deus que a gente chegue a 1.000, a 2.000, a 3.000 podcasts, né? A gente esteja velhinho aqui ligando no Skype. Olá, Gabriel! Enfim, mas que... Como é que seja? Mas, e sim, cara, ô, é sensacional que os dois estejam aqui comigo. E, pô, eu sei que às vezes é difícil, cara, porque às vezes vem uns convidados que vocês vão gostar, né? E, pô, vocês às vezes abrem, tipo, o tempo de vocês, vocês poderiam estar jogando videogame, fazendo tal coisa, e estão aqui com a gente, né, gravando, então, isso é muito importante. E quem, então, assim, quem faz o Dimitri funcionar é os convidados, porque o poder da collab é o que fez esse podcast crescer, é o poder das pessoas, é o poder da comunicação, a network, né, e eu queria saber de você, alguém quer responder essa pergunta, ou não? Que é o Dimitri para você? Que para mim, o Dimitri é aquele momento de entretenimento, conhecimento e também diversão. Porque terminou divertido para participar aqui. Sempre tem uma feirinha, uma piadinha, uma imitação ali, uma zoeira aqui. É bem. Tem uma coisa que eu gosto de participar. Sempre quando eu tô disponível e posso, eu tô no meio. Ô, valeu, Ivo. Alguém mais quer responder a pergunta? Se quiser falar. Por favor. Do Ivo, acho que, cara, o Dimitri é lógico, que nem eu falo, às vezes eu não tenho tempo de assistir todos, mas, cara, sempre que eu tenho tempo, virou uma distração, é um negócio legal, tipo, cara, é engraçado, cara, o clima todo, a dinâmica em si é engraçado, entendeu? E é um negócio que flui de forma totalmente natural, então acho que um projeto muito interessante e tem muito sucesso ainda pela frente, cara. Oh, obrigado. O Thiago tinha falado ali, Thiago, quer falar alguma coisa? Falou, comentou. Realmente, tipo, Juíto, pra mim, é isso aí, tipo, conversar com a galera, brincar, trair, né? É isso, tá com a galera, brincar. Bom, alguém quer falar mais alguma coisa? Aquela resenha semanal, né? Resenha semanal, com certeza. Ou outra periodicidade, né? Bom, então eu gostaria de agradecer todo mundo. O Gabriel sumiu ali, cara. Ah, fala lá, Machado. Ah, eu não podia deixar de falar, né? Ah, sim. Eu tava esperando você falar. Eu falei, será que o Machado não vai falar nada? Eu fiquei pensando, foi o Machado. Vai lá, Marinha. Que em silêncio, né? Pra causar aquele desconforto, né? Beleza. Então é isso. Cara, ó, vou dizer o seguinte. Quem nos inspirou verdadeiramente para começar esses projetos, dos podcasts, dos canais aí no YouTube, etc., foi as apresentações relacionadas ao Top Music, né, que ocorreu durante um tempo lá no colégio em que a gente estudava, né, no Top Gun. O Henrique teve a oportunidade de participar antes, né, do que eu, não sei se foi em 2014 ou 2015. 2014, Top Music 2014. De 2014. Perfeito. E eu participei do último Top Music oficialmente, né? Da última edição, que foi feita e organizada pelo professor de inglês do Top Gun, que no ano seguinte acabou saindo da instituição, que é o professor Tony, né? Ou Antoine. Mas, enfim, esse projeto acabou nos inspirando, né, a poder prosseguir com outros, né, de certa forma, em diversas plataformas, em diversas mídias. Então, eu só tenho a agradecer a oportunidade de poder participar sempre que possível aqui com vocês. E, assim, acima de tudo, o Gimito, ele representa para mim uma inspiração. Inspiração, inclusive, para os meus próprios projetos. Eu tenho desenvolvido muita coisa nesse período da universidade. São muitos trabalhos exigidos, então tenho feito muitas adaptações em áudio e pretendo continuar fazendo, né? Então, esse sucesso que vocês estão tendo aí com visualizações, enfim, um público bastante grande aí acompanhando o episódio, tem me estimulado muito a poder não fazer o mesmo, mas poder fazer uma coisa que realmente me inspire. Eu ainda estou buscando isso, tá? Então, muito importante o projeto, muito importante eu estar participando aqui com vocês e por isso sou muito grato, acima de tudo. Eu lembro porque em 2015, até o Gabriel falou do Danilo Gentili, eu gostava muito do Danilo Gentili, sempre meu sonho era fazer aquilo, né? Na minha época eu era mais novo, tinha os talk shows, só que eu sempre pensava assim, ninguém vai querer conversar comigo, né? E aí eu não tinha montado o canal no YouTube, mas ainda tava me encontrando, passando por esse processo e tal, de o que eu realmente quero fazer do meu hobby e tudo mais. E quando eu comecei com esse podcast, eu comecei a pegar tanto pelo gosto que acabou ficando, né? É uma parada que eu curto fazer, que não é cansativo, é bem prazeroso, e a gente é nós mesmos, né? Agora, Gabriel, você sumiu daí, cara? O quê, homem? Você apareceu. Tá camuflado. Tá camuflado, cara. Camuflado atrás de você. Eu vou aparecer, ó. Apareceu, tá. Sumiu. Eu escondi. Beleza. Do Homer entrando na... Pô, mas eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou hoje. Muito legal e muito bacana. E a gente tem o episódio 101 que já foi gravado também, que vai ser com o Matheus Brasil, uma conversa bem interessante, uma história de vida bem complicado, assim, ele teve, né? E ele, mesmo assim, ele se manteve fiel em Deus e, pô, uma história de vida que, pô, é um podcast que vai ser pra lavar a alma, assim, realmente é um podcast incrível. E eu também quero falar sobre o próximo convidado, né? Já falando sobre o próximo convidado, quinta-feira, às 20h30 da noite aí, Gabriel e Giovanni, a gente vai receber um nutricionista aqui pra conversar. Ó, puta, velho. Ó, o Gabriel achou, hein? Puta, velho. É massa. Ó, tema legal, cara. Ó, Gabriel, não, o cara, ó, não vou falar, o cara não é coach, tá? Pelo amor de Deus. É que vindo de você, pé atrás, pô. Pô, mas ele é o coach ali da academia que eu faço, ali o cara é bem bacana, o cara manja. É, o coach. Aí, ó, ih, fodeu. Não é coach, pô. Ó, acabou de falar, pô. Acabou só que é coach, pô. Não, eu tô dizendo, não, o cara é gente boa, é quinta-feira às 20h30, e, bom, ele vai ser o nosso próximo convidado, e esse foi o nosso especial de 100 episódios, agradecer novamente a todo mundo que participou, a todo mundo que... Tem muitas pessoas que não puderam estar participando hoje. Faço uma ressalva para Vanessa, que é uma convidada que sempre está aqui recorrente e tal. Mas muita gente... A gente sempre está chamando o pessoal para gravar e tudo mais. Ah, e a gente esqueceu de falar uma coisa, né, Giovanni? Esquecemos? Esquecemos. O Gabriel tá bem quietinho ali, né? Quem que é, Giovanni? Esqueceu de falar, né? Não é só eu que tenho crush aqui, não, né? Fala. Aí, ó. Crush do nosso menino. Nosso querido Gabriel tem uma crush também. Aqui no nosso podcast, né? Eu senti um clímax digitando os dois, é tão bonito. Mais de uma vez. Ai, que coisa fofa ouvir aqueles dois conversando. Ai, uma coisa tão sadia, tão bonita. Pena que ela mora longe, Gabriel. Mas olha, vocês eram partidaço, cara. Vocês dois eram partidaço. Cara, eu já falei, Gabriel, não vai rolar nada entre nós. Eu sou casado, entendeu? Não dá, eu já falei, não dá, entendeu? Vai só insistir, Não sou ciumento. Não, mas ela é, entendeu? Ela é? Não dá certo. Caralho. Nem se foram só outros. Que fada, né? Que você sabe quem que é o homem da relação aqui, né? Ela, né? É lógico. É ela. Ela chega pra você, vou colocar até a costura hoje pra dentro de você, amor. Pô. Não, peraí, deixa eu pegar uma cerveja que ela tá pedindo aqui, eu já volto. É isso. Eu falei. Aí, ó. Mas é isso. O Felipe cortou o clima. Muito obrigado, tchau. Nosso querido Gabriel aí, sempre trazendo as piadinhas e tal, mas é isso, gente. Então a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Tchau. Valeu. Não. Sai, gostei.